Quando chega o dia que o sol de mansinho entra pela casa, o calor aquece o nosso amor que já queimava feito brasa. Eu sou o primeiro que ganha um sorriso e um beijo de bom dia. O que ela me faz no café da manhã, Deus é covardia. Quem tem um amor assim tá de bem com a vida, tá feliz demais. Só quer sobra e água fresca, uma rede, um rico, eu só quero é paz. Uma loira bem gelada pra me embriagar de amor no corpo dela. Seu sorriso é uma moldura debruçada me esperando na janela. Quando chega o dia que o sol de mansinho entra pela casa, o calor aquece o nosso amor que já queimava feito brasa. Eu sou o primeiro que ganha um sorriso e um beijo de bom dia. O que ela me faz no café da manhã, Deus é covardia. Chega o dia que o sol de mansinho entra pela casa, o calor aquece o nosso amor que já queimava feito brasa. Eu sou o primeiro que ganha um sorriso e um beijo de bom dia. O que ela me faz no café da manhã, Deus é covardia. Quem tem um amor assim tem é mais que levar a vida cantando, com a felicidade escancarada no sorriso te denunciando. Tem que dar valor a cada minutinho que passou do lado dela. Tem que dar amor, amor, amor.